Viatura 106, segunda sessão, 550106, acústica 90. Base de segunda sessão, base de segunda sessão de Mariano 2, acústica. A prova de fogo é de manhã, quando a bala come. Os fortes sobrevivem, né, mano? Quem tá mais preparado? Ei, guerreiro, parceiro, cidadão brasileiro, que sonha com a paz no mundo inteiro. Saiba que está em extinção, morta lá no coração. Por falta dela morreu o irmão, enterrados lá no gavião. Hoje de manhã na favela escutei rajada. Mataram o preto nordestino dentro da sua casa. Sua mãe desesperada, agoniada, chora. Seu filho era o único que vai ser agora. Na lei da bandidagem é fumo, cheiro, pagou. Se não caiu no chão, ralou os peitos e se queimou. No fogo da PT ou no sapeco do oitão. Segura então, ladrão, que está uma de malandrão. Por isso te pergunto, onde é que está a paz? Me responda, rapaz, tá na mão de Satanás. Debaixo do seu trono, trancada no inferno, sufocada na ambição do homem moderno. Pô, pô, pô, pô, pô. Eu peço paz para São Francisco. Eu peço paz pra Vila Isabel. Eu peço paz para a liberdade. Eu peço paz para Camboa. Eu peço paz para a Operária. Eu peço paz para Saviana. Eu peço paz para Sacavém. Eu peço paz para Diamante. Corre, corre, sobe e desce a mesma coisa todo dia. Polícia e bandido, quanto custa a sua vida? Pega, pega, desce, sobe todo dia, mesma sequência. O bug é droga, tem que vender hip hop para a imprensa. Bateradores, Globocop, filma mais rebelião. Que só acaba quando morre o de outra facção. Bomba de gás, cacete de força tática. Cão no presídio de Pedrinha, close decapitação. Pra servir de bola no futebol, tá nas muralhas. Pra James Bond e agoniza com ladrão cara a cara. Para cara, não para a caminhada. Não para, longa jornada e só desiste os canalhas. Pela paz, dobra o joelho, Caete traz esperança. Maranhão, SP, Brasília, tamo na cena. E que Deus envie os anjos pra trazer o amor de volta. Cansei do desamor, viver no meio da revolta. Pou, pou, pou, pou, pou. Eu peço paz para o anjo da guarda. Eu peço paz pra Vila Embratel. Eu peço paz para a Ilinha. Eu peço paz para o Tropical. Eu peço paz pra Madre Deus. Eu peço paz para Coab. Eu peço paz para Efigênia. Eu peço paz pra Vila Flamengo. Pra conquistar a paz, cê precisa tá na guerra. Pro burguês ter paz, só prendendo a favela. Pra manter a paz no reino, a sexta chama a força nacional. Como ter paz no São Francisco, sendo capa de jornal. Guerreiro, acorda, a paz não é fantasia. Ela não só se encontra nos livros de poesia. Nas lindas palavras do compositor, na bela voz harmônica do melhor cantor. Vejo a dilacerada no balcão do bar, com o cidadão chapando o coco, destruindo sua família, sua carreira, sua vida inteira. Caminha sem era nem beira. Cachaça é destruição, decadência. Vejo ela estraçalhada no colo da violência. Em cada peito sofrido, eu sinto a sua ausência. E morre a paz na metrô, e morre a paz no fuzil. E morre a paz no baseado, e morre a paz no Brasil. Pou, pou, pou, pou. Eu peço paz pra Vila Sarney. Eu peço paz para o Litero. Eu peço paz pra Vila Vitória. Eu peço paz pra Vila Palmeira. Eu peço paz para o Cruzeiro. Eu peço paz para o João Paulo. Eu peço paz para o Maiobão. Eu peço paz em São Luís do Maranhão. Não, metrô mexicano, é bala nele. Inferno, PM, safado. Que a lei aqui é o bicho. Se brotar, bala corre. Prometer emergência. Ô, emergência, rapidinho, olha. Aqui tem dois policiais baleados aqui na minha rua. Pou, pou, pou, pou! Pou, pou!